medicina é uma ciência exata? Não. A medicina não é uma ciência exata? Não. Jamais. Nevers. Nevers, nunca. Tipo, eu esqueci, cara, mas medicina não fica em exatas. Não, é porque muita gente discorda, né? Que, tipo, tem cara que, por exemplo, fica com... Que ele pega AIDS, por exemplo, e morre na outra semana. Agora tem cara que pega AIDS e morre e não morre. Morre com 80 anos porque engasgou com uma coxinha, entendeu? Não foi de AIDS que ele morreu. Foi tumor negro do caralho, né? Mas... engasgar com a coxinha? É, tipo, o cara tem AIDS, toma remédio a vida inteira, tá vivo, aí engasga a coxinha e morre. Ah, que eu não pensei em outra coisa. Mas... hoje, várias afirmações já foram feitas na história da medicina que depois foram contestadas e superadas, assim. Queimadas não faz sentido. Na fogueira. É, deixa de fazer sentido. Eu tô ligado. E faz parte, entendeu? Porque se você... Eu acho que os psicólogos deveriam entender isso, que a psicologia não é exata, né? Mas elevar isso pra imaginação, assim, ficar... Sei lá. É como meditar, assim, como se fosse uma meditação, entendeu? E é simples, é básico. E de certa forma é um atalho, né? Porque é um diálogo teu com o cosmos, né? Sei lá, é muito doido isso, porque a gente já se encontrou em sonho, né? Vamos Aliás, falar. Que alívio, né? Sempre a gente tem que... Fala que está livre. Fala assim, estou livre. Estou livre! I'm free to do what I want. Any one time I said love me. É, você pode. Eu posso. Por que que eu posso? Vamos entender a mente masculina. Bom, os meus amigos queriam te afogar e eu não deixei. Eu achei que você fosse deixar. Os seus amigos queriam me afogar e eu fiquei, tipo, olhando pra tua cara, assim, você não ia fazer nada, porque, tipo, eram três amigos, né? O Guinho, o Zezinho e o Luizinho. É. O Guinho foi descartado, assim. Ah, é? Poxa. É, que pena. É. Então, aí, pô, eram três amigos que iam me afogar, né? Como que eu ia me salvar, assim? Não ia ter como se você não fosse intervir e fazer nada. Entendi. Mas enfim, eu fui salvo. Você é grandão, assim, entrou na frente, eles são todos baixinhos e falou: não, não vai afogar. Eu posso não gostar de tudo que você escuta, né? Mas eu tô ali, né? Presente e sei lá. Eu também não gosto do que eu escuto, não. Então por que que você escuta? Eu escuto porque eu sou curioso, eu sou desbravador. Eu acho que o que você escuta no carro, por exemplo, eu acho que você gosta de tudo. Sim, é uma seleção, né? Então, não dá pra ficar falando merda, né? Não, não, mas eu acabo falando no fim. O que eu quero dizer é que não é um programa que, por exemplo, eu sento lá na frente, a bunda em frente ao computador e fico colocando, selecionando as músicas e tocando, entendeu? Não é isso. E tem eu também, né? Tô demorando. As pessoas, de fato, me falam que ouvem um programa pra me ouvir falar. Esse bloco tá bem metalinguístico. Por quê? Porque é o programa Lixeirinha falando do programa Lixeirinha para o programa Lixeirinha. Sobre o programa Lixeirinha. Bom, e o Roger Waters? se tornar um assunto corrente. A gente falou dele aquele dia porque teve show, né? Aham. Uhum. O que teve de bom aí? Atualizados, né? Na cena musical mundial. Acho que o Dylan, né, vai ter, na verdade. É, o Dylan, a véia roufenha. Mas, enfim, muito caros esses ingressos e... 900 pila, né? É um absurdo, assim. Não, eu não pilho. Virou avacalhação total. Pois é. O Bob Dylan... O que dizer, né, sobre o Bob Dylan? Sobre a véia roufenha. Nunca fui muito de ouvir Bob Dylan, não, mas eu respeito ele pra caralho, assim. Eu também. Já ouvi muito. Respeito também pra caralho. Acho que eu respeito ele mais como pessoa do que como músico e artista. Acho que ele é um beatnik, assim, da música. É, e ele se coloca como isso mesmo, né? Tipo, o cara some às vezes, ninguém sabe. E depois ele volta, assim, tipo, completamente... diferente do

regrinha. Sometimes I say if I just could get away with my man, he'd go straight, sure as fate, for it never is too late for a man. I'd just like to dream of a cottage by a stream with my man, where a few flowers grew and perhaps a kid or two like my man. And then my eyes get wet, I most forget, till he gets hot and tells me not to talk such rot. Oh, my man, I love him so, he'll never know. All my life is just despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright, all right. What's the difference if I say I'll go away, when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his porque não tem como piorar. Oing, oing, oing, oing. Dear gentlefolk of Newport, or maybe I should say hats and cats, I want you to lend an ear because, well, I want you to hear some really shimmering sharps and flats. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Well, you take some skins, jazz begins, and you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box, one that rocks. Take a blue horn, New Orleans born. Ah, you take a stick with a lick. Take a bone. Oh, hold the phone. Take a spot, cool and hot. Now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. Little don't sound. Oh, that's positively therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz. Messrs. Hall and Young. That's it. coming up. Now you has Messrs. Kyle and Shaw. At Billy Kyle. Arvel Shaw. Now you has Mr. Barrett Deans. Listen to, well, you know who. Lixeirinha. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow.